África é o berço da humanidade, porque foi na África onde foram encontrados os primeiros vestígios dos seres humanos. Muita gente lutou por nós, muita gente sofreu por nós, para termos essa paz que hoje temos aqui. Sangue derramado, muitas vidas perdidas, já perdi meus avós, cicatrizes que já nunca saram, te juro, me fazem chorar. Passar muito triste, muitas velhas lembranças, machuca-me internamente. Sofreu, a gente sofre. África, continente do futuro, mamã. África, tem beleza natural. África, ah, África, eh. Mesmo com sofrimento, todo mundo está pronto, muita gente lutando, acreditando no futuro. Desde sempre sonhamos em vencer mundial, pois não foi possível com Gana no mundial. Apesar do esforço, todas nossas batalhas, pois não se esquecemos de todos os nossos passados. Africa, beauty, beauty, beauty, Africa. I like Africa. Need, need, need Africa. I live, live, live Africa. Sweet, sweet, sweet Africa. Africa, Africa. Africa, tudo ainda vai mudar, mamã. Africa, já sofreu, a gente sofreu. África, continente do futuro, mamã. África, tem beleza natural. África, tudo ainda vai mudar, mamã. África, já sofreu, a gente sofre. Natural.